andrecedesmoral.com.br. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Júnior Central Lanche, Portal RA Informar, Aquilo Roberto, Bruno Rastreamento, Futebol, meu patrão estourado, o rei dos rastreadores, Ney Marcel, Caio Almeida e Silva Consultoria, Miss Lingerie, Letícia, Paredão Novo Mal, Alô Hudson, bota o dedo no paredão, Boy das Pizza, Brindão, Equipadora Magnissó, bota o dedo no paredão, o rei do tênis, Alô Valmir, Ítalo do Grau, rei das picanha, Lincoln Time, Vitor Cell Prime, o rei dos iPhones, paredinha para a bagulha, Wesson Paredão, Laércio do Paredão, Paredão Stop, Terezinha, Diego, Paredão Júlio Santana, Paredão Macaco Louco, Nova Jato Portal, Gordinho Sandeiro, Ricardo Vidro Forte, Pierre Grife, Pablo Versão, o moral de Henrique Coala, o cão filho da puta.